paraguaia. No ranchinho eu vivia, era pobre de dinheiro, foi rica de alegria, porque tinha ao meu lado alguém que me compreendia. Porque tinha ao meu lado alguém que me compreendia. Era um índio forte e belo, nobre raça guarani. Dizia que para ele eu era uma juriti. Me chamando em seu idioma, Xejaracorantupi. Me chamando em seu idioma, Xejaracorantupi. Momentos mais venturosos, juro que jamais vivi. Mas um dia veio a morte, ai meu Deus, quanto eu sofri. Suas últimas palavras, Xejaracorantupi. Suas últimas palavras, Xejaracorantupi. Cada suspiro me lembra um momento que eu vivi. Na saudade escuto a fala do meu índio guarani, que do céu ainda me chama, Xejaracorantupi. Que do céu ainda me chama, Xejaracorantupi. Que do céu ainda me chama, Xejaracorantupi.